Deixamos pra depois uma conversa amiga que fosse para o bem, que fosse uma saída. Deixamos pra depois a troca de carinho. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Deixamos pra depois a busca de abrigo. Deixamos de nos ver fazendo algum sentido. Amanhã ou depois, tanto faz. Se depois for nunca mais, nunca mais. Deixamos de sentir o que a gente sentia e que trazia cor ao nosso dia a dia. Deixamos de dizer o que a gente dizia. Deixamos de levar em conta a alegria. Deixamos escapar por entre nossos dedos a chance de manter unidas nossas vidas. Amanhã